άφανε να συνδυάξει, να έρθει. Descer para 2000 direto Duna pro ILS, câmbio. Gente, 2000 direto Duna, 355-95. Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem 1-0, vou no 8-0-6. Mike Lima. Juliette. Contato radar estabelecido. Você está passando 80 para 90, 26 milhas e meia para a bola. Ingresso 97, repórter elétrico pronto, cabeceira na 7. 1-895. 895, modo B. Boa. 37, chama agora o controle, 120, decimal 8. Torre, boa tarde, 63, na 5. Confirma para a sua vez. Confirma, Xanã 63, na 5. Xanã 63, na 5, continua a aproximação, aguardando pista livre. Claro, 13, na 5. Então, 3193, decolado 238, chama agora o controle, 120, decimal 8. 208 para o controle, então 3193, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, estão 3193 decolado, 1800 pés, saída da El. Estão 3193, controle, contato o radar. Decolagem no zero, boa noite, 06. Voo, Gota 694. Salvador, muito boa tarde, esse Papatanga, 6, Charlie Fox. Straight Charlie Fox, controle. Contato radar. Salvador, boa tarde, tá 3216, pronto no ponto de cidadão zero. 3216, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 079. Autorizado a linha de decolar, o 3216. Na área de ingresso, 6315. 6315, ingresso, estação 08. 6015. Como é que mantém a posição agora? TAN 3193, chame Recife 1251. Ok, 1251, com Recife, TAN 3193, muito boa tarde. Boa. Chame, a senhora identificação, voo em BOF para chegar da BOF. Aí está em contato radar, abandonou com onde voando bom, cabelo. Verem que Mike autorizado a decolagem pistão no 7, vento 160 graus, 089. Pode manter o 210. Oceano 141, vou prosseguir até 4000, é o número 3, para pô. Pode confirmar a frequência? Quem é que está solicitando frequência? É o 1806. 1806, mantendo a escuta do controle, Salvador. Ah, então mantém. TAN 3216, decolar 245, chama agora o controle, 120, décimo 8. 208, TAN 3216, boa tarde. Aguardando preferência na memory mic. Dado pelo localizador. Oceano 141, tá passando 10 mil sem restrições até 2 mil. Salvador, TAN 3283, para pushback 403. Passarido 2262 acionado, está com 53 a bordo, 4 horas e 30, alterna Salvador, pronto para o táxi. Salvador, Muito obrigado, passageiro 2262. Tudo bem, chamaremos a torre. 1895. Uma boa tarde aí, bom serviço. Boa. 5595, ponte na aproximação, reporte você é travado. Chamaremos, achou de travado. Mike Lima Juliette, no curso do localizador, 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 1895, boa tarde, obrigado. Mike Lima Juliette, continua a aproximação, aguardando pista livre. Autoriza o November Echo Mike a partir da décima milha variar a altitude até o 1.500 pés para manobras? Positivo. A partir de 10 milhas, de 10 a 20 milhas, o senhor pode variar a sua altitude. Sente 10 a 20 milhas, grato, November Echo Mike. Obrigado. Tá no pista 10, pouso autorizado. Baixou, travou, limpou, pouso, mais de 1000. Alfa Kilo, Pátio 3, eu tenho 5595, boa. A gente mantém a presente posição, Vitor, Mike Quebec. Pena um curto final, mantém a posição, passei 2262. P26. Pode manter do final? Pode, pode sim. Obrigado. Sr. Mike Quebec visou com pena curto final? De imediato inicia? 130 graus, 8 nós, 27, declaro autorizada, Quebec. Da Avianca, uma milha, gol, marca 2 certo. Afirma a chuva. Ok, após o final, curto final, aliás, manter para passo de decolagem imediata. A hora. Sano externo configurado, baixar travado, 62, 61, 41, muito bom, então chame a torre, 11895 para instruções de pouso. 235, obrigado. À esquerda via pista, deixa eu olhar de ponta. Seguindo para Caruru, em voo visual na escuta. Controle, ó, Chané 6141. Não conseguiu falar em 1895? A 95, desculpe. Aí, retorna, 189. Ok. 9179. Com 172 a bordo, alternando em 3 horas e 17. 208, legal. Comeia, 208, passaredo. Voo no 600, tá pronto? Pronto, 00. Pós Airbus Avianca, aliás, manter, pista no 0. Ali bateu no 0. Grama 141, solo 57, libera direito, 1219. Pode liberar. Só em LF. Autorizado LF, azul quadrão no meio. Solo, Salvador, é o Oxané, 61, no patrono. Camarada, 67, 61, no patrono. Salvador, 3205, pronto para o táxi, com 183, a bordo do Galeão, 3 horas de manhã. Ok, 180, vou confirmar junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Muito obrigado. Trip 626, Ventoração. Direita, proa 255, descendo para 2.000 pés. Você vai navegar no máximo 8 milhas para girar à esquerda, como número 2, a cauda da aeronave azul, e aproxima-se da de Duna agora. Direita 255 para 2.626. Decolado a 1700, chama agora o controle, 120, descendo 8. Controle 208, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 11895, campeão. 1895, obrigado. Controle Gol 600, bom dia. Gol 1600, meu cordial. Este é o controle Salvador. Está em contato, radar. 1600. Gol Salvador, azul 4196. Azul 4196. Continue a aproximação, repórter, baixar travado. Para baixar travado, 4 no meio. Alfa Romeo, Charlie, Charlie Sierra, decolado aos 1700. Mantenha a proa até o nível de voo 030. Chame o controle, 120, décima 8. Tá, tá, tá. Chamará na saída do pátio 3, 52, 5489. Como é que vai passar o tanto ali? Vai guardar o tanto pra então, é um tanto. Trip 626, esquerda 190, limitado pelo localizador. Tá passando Paripe agora. Esquerda 190, limitado pelo localizador, trip 526. Quatro, tem condições de se manobrar um pouco à direita, ingressar na linha de táxi da Taxi Alfa só para liberar o pátio, por gentileza? Ativo, obrigado. Passou na final, baixar travado, quatro no meio. Check para pouso. Ativo, parado, 5 meses ao meio.